E o cinto de castidade não tá na lista. Com dentes. Ah, nossa. Mais uma coisa que eu não entendi. Por que que ela tira o cinto de castidade quando vê ele? Ela quer transar com ele? Não sei. Na real é que elas estavam se, né, dando aquela pausinha básica, que elas correram, agora elas podem tirar o cinto, dar uma aliviada, tomar um banho. Não era isso? Ele com... Não, mas ele, eu achei ela que era... vê ele e aí tira o cinto. Mesmo não, assim, ela... Ah, entendi, entendi. É que ela, teoricamente, ela já tava tirando, mas... Entendi, não é empoderador isso. Meu corpo, achei... minhas leis. É, então, é verdade. Essa é mais uma edição da Conversação. Assim, do nada, assim. É? Porra, sem, tá louco. Sem cumprimento. Sim, sim. Isso aí, continua, tá valendo. Tá bom, essa é mais uma edição da Conversação, nosso podcast bissemanal. Não, a cada 15 dias, eu não sei falar isso. Sobre cinema, estou aqui com o Vitor Viana. Oi. O Marlon Krieger. Oi. E o Lucien Chassar. Não gostei dessa mudança de ordem aí. Desestabilizando as... as estruturas do podcast. Ele tá te colocando em evidência. É. Não. E eu sou o Thiago Santana. Nós nos reunimos aqui pra falar sobre algum filme específico, de vez em quando. Essa vez vamos falar sobre Mad Max, A Estrada da Fúria. Filme lançado semana passada. Pela primeira vez em muito tempo estamos sendo bastante contemporâneos. Filme dirigido pelo George Miller, a quarta instância da saga... do Max Maluco, o Mad Max. Vocês viram os outros filmes do não. Mad Max? Não, não, né? Eu assisti. Assistiu. Eu vi recentemente eles, até meio que pra preparar pra esse filme. E eles completamente parecem uma renovação, assim, do que eram os filmes antigos. Não chega a ser um reboot, mas parece ser uma coisa mais fresca. O que vocês imaginavam desse filme antes de assistir ele? Eu não imaginava nada, na verdade eu nem sabia que esse filme estava sendo feito e que ele ia sair, então foi uma surpresa. O filme meio que aconteceu semana passada, assim, tá realmente um burburinho, assim, tem gente falando sobre o filme, que é uma coisa que não acontece normalmente, faz um tempo já. Então, bom, George Miller dirigiu os outros filmes da série também, então acho que isso contribui um pouco. Contribui pra quê? Pra que os filmes sejam... íntegros. Não. Pra que eles tenham uma... ele seja renovado, mas continue tendo uma cara, um sentido parecido com os anteriores, assim, né? Acho que não é um reboot, com certeza. Assim. Segue uma linha dentro de um universo que é relativamente coeso, eu acho. É coerente, então. É, sim. E o personagem acaba também se mantendo... bastante o mesmo, apesar da mudança de ator. E melhora do ator, o Mel Gibson era meio sem graça, assim, sempre achei. Ah, sobre isso tem um detalhe dos flashbacks, do aparições, né, que é, acho que são a única coisa que liga esse filme aos outros. Pois é, aquelas menininhas lá, aqueles lances, qualquer... explica aí. É uma coisa não explícita em relação aos outros filmes, é meio que só a ideia de que no passado dele... ele tentou salvar pessoas e nem sempre obteve sucesso, assim. Então ele vive com isso de não, não querer se apegar a nada e só sobreviver sozinho. Mas só... Ele era um policial. Ele era um policial. É a filha dele. É a filha dele? E ele era um policial antes do primeiro, assim. Uhum. Não, ele tinha um filho. Essa é a questão. A menininha não existe de verdade. Não sei se é uma reinvenção, de fato. Ele era um policial, ele tinha uma esposa e um filho bebê, que morreu no final do primeiro filme. Eu achei que foi... na verdade é uma menina maior, né, que aparece. Mas... podem ser as crianças também daquele... do terceiro filme. Do Mad Max 2 ou 3. Mas também não é uma menina específica, não chegava a ter esse personagem, de fato. Enfim, a gente nem passou por cima da sinopse desse filme, né? Max, esse personagem... que não se apega a nada. Ele, logo no começo do filme, o carro dele é capotado e ele é levado preso por esses... como que é? War Boys, né? Que são liderados pelo chefão do mal, o Immortan Joe. E aí ele vira esse saco de sangue, que serve pra... Como ele é um doador universal, pra... Bolsa de sangue. É uma bolsa de sangue pra fazer transfusão pra esses War Boys. Mas aí, por que que eles precisam de sangue? Por que que eles são tão anêmicos? Eles são mutantes por causa do apocalipse nuclear. Essa é a ideia. Eles têm meia vida, que é um termo nuclear, e eles estão sofrendo mutações e morrendo como moscas, assim. Essa é a ideia. Tá. E no meio disso, o personagem da Charlize Theron, a Imperatriz Furiosa, ela vai sair numa missão para buscar gasolina e balas para essa comunidade que vive na tal da Cidadela, que é chefiada pelo Immortan Joe. E indo para essa missão, ela toma um desvio e se acaba descobrindo que ela tá raptando as esposas... Concubinas do Immortan Joe, que eram parideiras, meninas modelos... Muito gatinhas. Muito lindas, feitas para... Muito macias. Ter... Calma, Luciana. Isso é o que eles dizem. Eu só tô citando. É verdade. Certamente não viveriam nesse lugar, na verdade, sim, né? Porque todo mundo é feio, menos... Menos elas. Esses menos achados. Elas. Justamente por isso elas são os bens mais preciosos do Immortal Joe. E elas são raptadas pela Furiosa pra... Fugir de lá e irem pra, pro lugar da onde ela veio quando criança, que é o... Vale Verde. O Max acaba sendo carregado junto pelos War Boys atrás de buscar Furiosa de volta e acaba se envolvendo no meio da disputa e ajudando as garotas porque ele não tem escolha, de certa forma. E o filme é uma grande perseguição de carros bizarros nesse deserto. Às vezes é até um congestionamento, é engraçado isso. Eu acho uma das imagens mais legais do filme, quando interditam ali o túnel, explodem tudo e os caras têm que parar, porque senão eles se matam, assim. Tem um plano e, sei lá, alguns segundos, assim, só de carro e moto, e umas motos passando pelo cantinho, assim. Sim, é praticamente São Paulo, né? Então. Só que no fim do mundo. Uhum. Ou seja, São Paulo. Eu tenho uma dúvida, assim, com relação à trama, que talvez vocês possam me elucidar de alguma forma, mas pra mim ficou ambíguo o que que era o papel dessa Imperatriz Furiosa na comunidade, assim. Porque ela parece ter um status de aristocrata, de estar junto com o inimigo do He-Man lá, sei lá o nome do cara, Immortan Joe. Mas ao mesmo tempo ela não é uma concubina como as outras, né? E, enfim, fica, ela tem um papel que parece ter um pouco de poder, mas ao mesmo tempo não é, mas não adere tanto ao poder, ao mesmo tempo tá ali meio aprisionada, não sei, isso fica meio solto no filme, né? Parece que ela tem um papel ligado àquele carro de guerra, aquele caminhão de guerra. Ela é quem... Esse carro de guerra é uma chave de poder para a comunidade, para lidar com as outras comunidades perto. E ela que é a mais habilidosa para lidar com ele. Entendi. Assim. Ela é mais uma guerreira, então não tanto necessariamente uma esposa do vilão, nem nada assim. Uma capitã, um general. Uma general, assim. Tá. Uh-huh. Faz mais sentido, então. Até porque ela não faz parte dos War Boys, porque ela não é mutante, ela não tá morrendo. Ela é uma pessoa normal, em partes. Né? Apesar de não ter um braço. E talvez até meio especial por causa disso. Sim. Tá, mas e aí, o que vocês acharam do filme, assim... Foi massa pra caralho, como estão dizendo? Sim, eu fiquei bastante surpreso pelo filme. Eu gostei muito. Fazia tempo que eu não via um filme de ação interessante e que me empolgasse, que eu gostasse não só de ver coisas explodindo, pessoas morrendo, mas também me importar, de fato, com os personagens, assim. Chegar no fim do filme e torcer pra eles. Tem coisas bem, bem legais, acho que na construção da relação entre a Furiosa e o Max. que eles acabam gerando uma, criando uma confiança entre um e outro, que é fundamental para o final do filme. Mas também tem coisas meio jogadas, assim, não tem muito a ver, mas que são partes de eu acho, de um filme de ação, sabe? Você tem que relevar várias coisas. Mas é bastante impressionante, tanto tecnicamente como por roteiro, eu acho. A relação deles é interessante mesmo, de como essa confiança aparece por a partir das dificuldades ali deles, a partir do primeiro conflito entre eles e tal. Isso é importante para essa confiança seja mais verossímil, né? É, e no fim, quando eles atingem o ponto mais longe que eles vão, que eles decidem voltar, porque eles passaram pelo lugar que era prometido, e o lugar que era prometido não existe mais, e aí eles decidem voltar e tem essa troca entre de informações, tipo, ele sabe que além não existe mais nada, e não sei, eles sabem que voltar é a única chance, e que no caminho até lá, eles mostraram para outro as habilidades de cada um e eles confiam que eles vão voltar, eles vão destruir tudo e vão dar... Confiam nada, é um passo suicida, assim. Sim, eles mas... acham que vão morrer no meio do caminho e aí conseguem. É, mas é a última tentativa, assim, também. Sim. Eu acho que esse momento é o mais interessante da narrativa, do roteiro, do que quer que seja, porque tem uma linearidade que é chegar a tal objetivo, aí esse objetivo se mostra um nada, e aí eles ficam numa encruzilhada entre seguir adiante pro incerto ou voltar a encarar toda a merda que eles estavam fugindo, né? Uhum. E esse salto, que é meio vazio, meio inexplicável, do Max ir lá e falar, não, vamos voltar e vamos encarar, é meio doido, assim, achei assim, fiquei meio perdido na hora, assim, caralho, por que ele tirou isso da manga? Ele é maluco, assim... Foi uma coisa tão de vida ou morte ter que escapar daquela coisa toda e agora eles vão voltar e bater de frente com aquilo. Sim. Aquilo soou inusitado pra mim. Eu acho que foi um dos momentos mais interessantes de construção do roteiro. Assim, com certeza. É surpreendente, assim. E é legal até do ponto de vista de construção de filme, porque tudo que você já viu, tudo que você... Como foi foda passar por tudo isso, vamos passar por tudo isso de volta, assim. Sim. Vamos voltar pra ter... Mas vamos voltar um pouco, assim, sim, sem entrar tanto nos meandros da narrativa. Eu sou um babaquinha elitista, assim. Eu não costumo ver filmes desse tipo. Uhum. Eu não vejo Vingadores, eu não vejo essas merdas, assim. Eu sou realmente... Não tenho saco pra filme que é muito de gênero, de ação, que não vai ter algum impulso artístico bem definido por trás. Uhum. Então, a minha experiência do filme foi bem contaminada por esse conflito inicial, sim, assim, de vou ver um filme em que vai ter mais de 20 pessoas na sala, assim, sabe? Uhum. E aí eu leio as notícias e as pessoas falam, ah, é um filme de ação, mas é muito bom por isso e por aquilo. Não sei, consigo ver essas coisas, mas... Eu continuo esbarrando nesse primeiro passo de ser um filme de ação. Eu não consigo relevar simplesmente o fato de considerar isso como dado e ver qualidades depois disso. Assim. Uhum. Acho que o filme tem uma construção visual interessante, é um universo interessante, sim, é um futurismo distópico que diz bastante sobre o nosso presente. Mas, cara, por que as pessoas gostam de filme de ação? Eu não entendo isso. Eu saí... Parece que tinham me dado 100 marretadas na cabeça, assim. Eu saí com a cabeça doendo, assim, sabe? E isso é o entretenimento? Não, não faz sentido pra mim. Esse tipo de imagem que é choque, anestesia, assim. Para além da historinha, da narrativa e da imagem, do visual, o que é a imagem desse filme? Essa imagem que é o que todo mundo consome normalmente é... Pra mim é irritante, assim, sabe? Não... Não quero ver esse tipo de filme, assim. Mas eu sou a exceção. Eu sou que vê filme de 20 pessoas, assim. Sim. Mas foi uma experiência interessante, porque fazia tempo que eu não via um filme desse tipo, assim, sabe? E Queria então saber o que vocês acham de assistir filmes assim, o que é essa experiência de filmes de ação para vocês? Eu acho que eu parto de uma posição bem parecida, mas ao contrário de você, eu consegui, sei lá, ter o prazer do filme de ação, assim, de ficar vidrado e do negócio passar rápido e de você ficar vendo aquele espetáculo, assim, uhum. E tal. Mas eu também não consigo ver esse que a mais, assim, essa coisa do... Sim, provavelmente outros filmes de ação não me deixariam tão, sei lá, tão entretido, talvez, ou tão, sei lá, tendo uma experiência boa mesmo. Mas eu também não consigo ver um estilo, alguma coisa que salte ali, que torne o filme especial também. Eu acho que... Pra mim foi assim, um frenesi direto, né? Uma grande corrida de automóveis, uma batalha infinita. Corrida maluca. Que ela maluca. Uma corrida maluca, exatamente. E o universo é bem fascinante, assim, as gambiarras todas dos carros e tal. Isso é muito, muito legal, mas... Não consigo ir muito além disso, assim, de mas no fundo é um liquidificador de planos, assim, entendeu? Sabe? De achar aquilo interessante, de gostar de ver aquilo, mas, assim, não consigo ir muito além disso também. Eu acho difícil dizer que o filme usa uma imagem... Não me lembro como você formulou agora, mas como se fosse a imagem publicitária de hoje em dia, ou que tivesse alguma relação com isso, assim... Sabe? Foi alguma coisa do tipo? Não, eu disse mais da relação do que é um filme comercial hoje. Mas da imagem mesmo, assim, da imagem ser uma coisa que... Imagem não... ser provocadora de choque a todo momento, assim, ser uma imagem que não resiste ao teu olhar. É uma imagem que... E mais, sei lá, influenciada mesmo pelo que é, sei lá, propaganda e coisas do pode tipo, uma linguagem também assim. Ser, só que eu acho que outra coisa também é verdade, assim, os filmes que hoje em dia, que a gente comentou aqui já, de mercado de festival também. Eles, tem a sua publicidade. O seu lado do seu impulso artístico tem. Também tem isso. Claro. Então, mas quando eu falo dessa oposição entre o que seria um cinema comercial e um não comercial, não é pelas linhas óbvias. Eu considero o Michael Mann um cinema não comercial, apesar de usar os códigos do cinema comercial, entendeu? Entendi. Não tô também sendo grosseiro a esse ponto, assim. Entendi. Assim como o Ida pode ser um filme comercial, porque segue bem uma receitinha ali... E não sei, pra mim a gramática ali dos planos, a coisa do que é uma cena de ação, que tu não entende porra nenhuma do que tá acontecendo espacialmente, assim, sabe? E que tu não consegue digerir, assim, é uma imagem atrás da outra, assim, que tu tem, o espaço pra digerir a coisa. O problema não tem é a elegância do Michael Mann, da cena de ação do Michael Mann, nem de longe, assim. Eu tenho a impressão que os filmes de hoje exigem uma intensidade na coisa pro espectador. Sim. Senão é desinteressante. Mas isso acaba vindo em troca de uma... Sei lá, exaustão mental, assim, total. Mesmo, assim. Eu tento acompanhar uma cena e é difícil, dói, sai é meio difícil, né? Mesmo. É. Mas, falando um pouco sobre o que eu achei, eu acho que tô numa posição defensiva, assim, mas eu tô meio irritado com o jeito que o filme vem sendo defendido e vem sendo insensado, assim, porque não é tanto assim também. Mas o que eu acho fundamental é uma coisa do universo, assim. O que eu fico pensando, que eu falei do George Miller também no começo, não tem a ver com integridade. É que, assim, você imagina esse filme. É um filme que ele quer dizer algumas coisas, assim. Quer fazer paralelos entre a nossa sociedade e um futuro distópico. Quer impor limites nesse mundo, o deserto de sal e tal. Uhum. É difícil fazer isso, cara. Eu achei como alegoria super interessante o filme, assim. Eu também não vou no cinema ver filme de ação, mas o que eu senti vendo esse é parecido com o que eu senti vendo Premonição 5, ou 4, acho que era 5, o último cinco, que teve. Cinco que eu fiquei enchendo o saco de vocês, assim. Que eu fui assistir. É um filme incrível e, tipo, o filme é uma exceção. Eu senti isso também nesse Mad Max, o filme é uma exceção pro que é hoje em dia, assim, mesmo. Pode ser, Sim. Eu também não acho que seja igual a outros filmes. Não é igual você ligar o filme, a ligar na TV e ver qualquer filme de ação. Não, sim, dá pra ver que tem uma qualidade ali, sim. Tem uma qualidade. Mas a base é a mesma, no fim das contas. Sim, sim. Mas é o ponto forte do filme, esse universo, eu acho. Sim, as totalmente. Coisas como são construídas e tal. O que eu achei mais espantoso foi... essa sensação de que há uma cultura de morte naquela comunidade, assim. Uhum. Tu consegue identificar um aspecto cultural neles e é tudo voltado pro sacrifício, pra caveiras. Eles se sentem felizes pelo fato de que vão se suicidar em favor uhum. da causa e vão pra Valhalla lá, sabe? Uhum. Eles são kamikaze. Kamikaze. É louco é, isso boa. Também, como na verdade é uma coisa que tem muito a ver com todos os grandes filmes que foram feitos e com os filmes que a gente gosta, assim, né? São gestos, são rituais e que pô, é interessante isso, a gente tá falando do universo aqui, tem várias coisas que não dá pra entender, por exemplo, o que é essa vassala, essa guerreira da comunidade, por que que ele espera o dia passar pra ir lá chamar a galera, por que que na volta eles não passam pelo grande alagadão lá, sim. assim, são coisas que é de filme de ação, mas, que dá pra passar por cima, mas... E que ao mesmo tempo indicam que tem uma espessura do universo, assim, sabe? Que a coisa não tá tão explicadinha ali que tu uhum. tem que meio que entender o conjunto, assim, pra ver a unidade da coisa. Eu acho que essa é a grande parte do que surpreende nesse filme perante aos filmes de ação normal. Ele não procura desculpas demais pro que tá acontecendo. Ele simplesmente vai pras coisas que acontecem, assim. Não, esse universo já tá estabelecido, essas coisas já existem, tá. E meio que, tipo, vamos pro que importa, vamos pro que causa choque, porque as pessoas querem assistir. E o roteiro é bem construído, ele não precisa ficar introduzindo o universo, introduzindo os personagens. Uhum. O próprio gesto da Charlize Theron é uma coisa que a gente descobre já no meio da ação, sabe? Achei bem feito, assim, nesse sentido mesmo. Assim. E ele não precisa dos filmes anteriores, mas você já sabe quem é esse personagem só pelo monólogo do começo, sabe? Ele fala, eu só quero sobreviver, eu só quero isso. E é isso que precisa entender, sabe? Sim. E aí joga o personagem principal numa situação nos primeiros 20 minutos de filme na frente de um carro a 200 por hora servindo de bolsa de sangue. Uhum. Choque e anestesia, pode ser, mas... tipo, o cara vai levando um pouco os limites da coisa, assim, né? Uhum. Ele é capturado, vira bolsa de sangue num carro e entra numa tempestade que parece estar em Júpiter, assim. Uhum. Três coisas em meia hora que tu fica assim... E tipo, aquele sinalizador podia cair num carro cheio de gasolina, mas não, ele cai em outro lugar, sim. assim. E tem essa coisa de ser confuso, cenas de ação muito rápidas, muitos cortes e tal, mas ele é um dos mais bem coreografados que eu assisti recentemente, assim. Mas é difícil de entender, cara. É, mas talvez existe o... Não sei se tem uma barreira tão grande de você penetrar de atenção ou de abstrair coisas ou de querer entender coisas. Existem momentos realmente que é confuso, mas faz sentido no fim pra mim. Tipo, eu consigo condensar o que aconteceu no meio das coisas dentro da minha cabeça. O que eu não vi, eu imagino. Eu imagino, sabe? Bom, enfim. É estranho, assim, tipo... Mas é muito melhor do que a maior parte dos filmes de ação que eu tenho visto recentemente, assim. Sim, mas continua sendo estupro mental pra mim. É, mas, pô, ontem eu tava vendo o Globo de madrugada, tava passando um filme do Liam Neeson, terrível, cara. Então eu acho que eu fui ver esse filme pensando no de ontem e isso ajuda, assim, um pouco. Tá, uma coisa que tá aí sendo falado pra burro é que é um filme feminista, né? O que vocês veem do que é mulher no filme, em relação homem-mulher e tal? O que vocês acham disso aí? Eu não sei se isso chega a ser um... Ou deveria até ser um fator tão importante, assim. É um fato, assim. Existe uma mulher forte no filme. E, tipo, não deveria surpreender ninguém isso. Tipo, tem uma comunidade de mulheres guerreiras também. As Very Mothers. É, sim. Tem. De moto no deserto. Mas... Eu também acho que, no fim, a grande força é meio que da união deles. Por mais que eu queira dar ir um pouco contra a maré, eu vi um pouco de... Não necessariamente feminismo, mas um elogio à condição da mulher, um elogio à subjetividade feminina. Porque o filme faz toda essa, esse apanhado de como é esse universo e de como tem uma cultura de morte. É, um lugar é de gasolina, outro é de bala, e aí os Scummy Crazies. E é tudo regido por homens, assim, homens que cultuam a morte. E aí, o que, que é a salvação disso? O que, que é a tentativa de uma revolução para esse mundo? É esse olhar da mulher, esse olhar da fertilidade, das mulheres que são parideiras, das mulheres que ficaram distantes e isoladas e que guardam as sementinhas. Tem todo um discurso de renovação a partir da figura da mulher, feminina. Que aí vai se concretizar com a Charlize Theron virando a nova rainha da cidade lá, né? Então, vejo uma valorização da mulher, sim. Talvez não feminismo, porque feminismo implica outras coisas, né? O Marlon pode falar melhor sobre isso, mas... Ele que é um especialista. Especialista em poesia feminista, né? Mas, enfim, eu achei que realmente ele coloca tintas nisso aí. Ele investe na ideia da mulher mesmo, assim, sabe? Sim. E é até importante, considerando os outros filmes, que sempre colocaram as mulheres meio como... Tinham mulheres fortes, mas elas acabavam sempre muito vitimizadas. Nesse caso, elas são vitimizadas desde o começo e salvas por uma mulher também, sabe? Então, é... Mas é mais um conceito do que é feminino, entendeu? Contra um conceito masculino de morte, assim, que é o que mais ou menos deixa o mundo... A merda que ele é ali, sim, assim. Sim, tem um momento que uma das concubinas pergunta quem matou o mundo, assim. Como se querendo acusar que foi o homem, assim. Sim. Não a mulher, assim. Então. Tem uns momentos bem fortes nessa. Mas um detalhe da narrativa que me incomoda é que, apesar de ter essa valorização, achei um saco a Charlize Theron virar a rainha no final. É, mais uma vez eu vejo um filme hollywoodiano com medo e pisando no freio de matar um dos seus protagonistas, assim, sabe? De... Ela tava ali como mártir, cara. Ela tava ali como o herói que vai ser sacrificado pra que uma nova realidade surja, assim, sabe? Ela tomou um... sei lá, uma esfaqueada na costela e só meter uma transfusãozinha de sangue ali não vai resolver, né, cara? Pelo amor de Deus. Eu acho que hoje em dia o gesto radical mais possível é o Max não querer ficar ali, sabe? É, eu gostei disso bastante também. Acho que colaborou pro plano final e tal. Mas é o máximo, assim, tipo... Eu acho que matar as pessoas e mostrar que realmente organização desse tipo não vai funcionar. Já tá tudo fodido. Tipo, que é provavelmente o que o Max tá pensando, por isso que ele não vai ficar ali. Ah, mas eu vejo mais assim, é um desses filmes que é um épico. É um filme que trata de uma sociedade e que olha de uma maneira mais distante pras coisas. E aí tem esses personagens que se destacam no meio da multidão. Aí o Max é esse sujeito anônimo, da classe baixa, e essa general... É mais ou menos alguém que pode ascender no poder, assim, né? E é meio que cada um fez o seu papel pra narrativa ir adiante e aí depois se separam, assim. Eles são aliados por ocasião. E aí... Enfim, o Max... Nunca que o Max teve o objetivo de virar um rei, de virar alguma coisa assim, entendeu? E tanto que o Max é mal um personagem, realmente, né? Ele é... Sim. A única coisa que acho que tem de personagem dele são esses fantasmas do passado que atravessam ele todo momento. De vez em quando ele fala, assim, acho que fala umas 8 vezes no filme, 10 vezes por aí. Mas é... De vez em quando. O personagem do filme é realmente a Furiosa. Ele é quase Furiosa uma tábula rosa. A única âncora que você cria como vontade de querer chegar num final, num objetivo mesmo. O Max, a sobrevivência, ele é uma ferramenta praticamente. É clássico quando ele vai... Eles param no pântano e ele vai sozinho dar conta de... É, quase caras. Cômica essa cena, né? E você não vê o que acontece, ele só volta, assim, com muita arma. Ele resolveu bastante coisa nesse paninho, né? O famoso dispositivo. Mad Max. E tem essa coisa meio arquetípica de ele ser como um cowboy solitário, né? Que também acho que contribui. Porque o filme flerta bastante com o western, né? Sim. É um filme futurista, steampunk, western. Ele mistura essas coisas de passado e futuro que são interessantes, né? É. Assim. É, os ele... carros e tal. Sim. É, ele tem uma sociedade primitiva que baseou-se no que no nós somos hoje. É. V8. V8. V8. É. Não sei, tô ofendido. Ofendido por quê? Tô brincando, não sei, tô pensando em, no que falar sobre as coisas das mulheres, mas não pensei em nada muito relevante, na verdade. Não sei se é bem isso. O que que tu acha que é? Não, não sei. Então, não pensei em nada. Tô pensando agora, mas... Ah, tu não vê a coisa da fertilidade, assim? Não, são as grávidas, as outras têm as sim. sementinhas. Sim, mas a elas... A mulher acende, vira a rainha. Mas elas do são lugar. Mulheres muito específicas, né? Tipo, aquelas meninas ali são mulheres especiais. Não tem mulheres como ela no universo ali, me parece. Sim. A Furiosa, sim. A Furiosa, sim. Eu acho que ela é uma personagem forte, fundamental e transformadora pro filme. Mas as outras, assim, não sei. Mas as outras são uma ideia que a Furiosa tenta salvar, entendeu? Sim, essa, sim. Essa essência sim. feminina é. Que... Enfim, salvar tá explorada, da brutalidade. Assim. É. Eu queria só ressaltar talvez um último aspecto que é mais cultural, não tanto da narrativa do filme, que é... Esse filme acho que segue uma tendência que já vem tendo faz 10, 15 anos de uma espécie de revival da cultura nos 80, nos anos 2000, assim, né? É um filme que eu achei muita cara de anos 80, assim. Não sei se vocês tiveram essa impressão também. Vai assistir parece os outros. Mas, então, essa mas coisa é consciente, aí. Entendeu? De sim. querer imitar de uma maneira estilizada o que uhum. é mais ou menos uns ícones da cultura dos anos 80. A gente vai ter que falar do guitarrista agora, então. Então, o filme parece aquela revista heavy metal, um clipe do Julian Casablanca, sei lá, umas é coisas uma... assim meio... É um desfile de carnaval, cara, só que é uma escola de metal. É. É isso. É uma... pós-apocalíptico do metal estilizado, assim, mas muito mais gostoso de se assistir hoje em dia, assim. Muito mais comportado, por mais absurdo que seja, sabe? Não é tão insano, assim, ou tão brega. Acho que o rock, o metal mas brega... Mas tem uns momentinhos bregas tem, também. Quando, tem, alguns. Quando a Charlize Theron descobre que não existe mais o Vale Verde, sim. E aí ela... Ajoelha. Ela ajoelha. Tira o braço. Ela sai e grita, né? E aí tem uma musiquinha, assim. É. Tem os seus momentos também. É, o meu momento metal brega é o guitarrista. Todas as vezes que ele aparece. Eu acho que o Blá adoraria o guitarrista. Com certeza. O impressionante é que eu achei que ele ia escapar e ele se fode no final, né? Acabou morrendo ali no meio. Eu nem vi, ele morre no meio. Cara, ele é... Eu não sei se as pessoas morrem quando elas, né? quando elas voam 50 metros, mas... Várias delas não morreram quando voaram 50 metros ao longo do filme. Sim, algumas tomam um tiro na cara e não morrem também. Ele, mas rola aquele engavetamento no final, né? Que acho que seria a morte dele. Acho que antes disso ele não morre, ele tá meio preso nos elásticos, ele fica flutuando lá. Pode falar. Não, não é importante. Comentar uma coisa, eu acho muito louco isso, assim, como o filme, ele tem... O filme, cara, ele é uma grande luta, ok, a corrida maluca, todo mundo já falou, mas, tipo, as lutas acontecem em movimento, assim. Tem um limite de criatividade para isso, né? Acho que a coreografia deve ajudar nisso, assim. Eu fiquei um pouco impressionado, assim, como tem elementos que você vai tirando do jogo, assim, sabe? Logo no começo dá um tiro no retrovisor, assim. Tipo, tem uns três planos de retrovisor no começo. Aí, não sei se é um tiro ou uma pedra, o que seja, assim, e não tem mais retrovisor. E aí, as coisas vão acabando, assim, né? Sim. Só que ao mesmo tempo que as coisas vão acabando, é muito absurdo o mundo. Então, sei lá, o seu motor quebra e você conserta em movimento. Você tem dois e tal. Motores, daí você vai lá e conserta então, o outro. É, né? Sei lá, e em cenas. Como aquilo se citou de quando ela descobre que não existe um Vale Verde, assim, isso some, assim, isso, né, vira farelo, assim, não existe, assim, bota a câmera a distância um pouquinho longe e filma, manda ajoelhar, mete um musicão aí. Não tem como fazer, assim, mas tem outras coisas do filme que você vê que tem um trabalho ali, ou que tem um pensamento, assim. Uhum. É interessante como isso fica sendo balanceado, assim. Eu gostei, eu quero ver esse filme mais vezes, pelo menos mais uma vez. Uhum. Caralho, 3D. Sim. Vejo nos 3D. Espera sair então, 1080. Eu vi o filme em 2D, se eu visse em 3D, cara, eu... É, tem isso, a gente tem que falar isso pros ouvintes, vamos ser transparentes, né? Vamos. Todo mundo viu em 2D. Eu vi em 2D também. Eu vi em 3D, porque tava chovendo muito e eu não queria ir no centro. Eu vi em 2D também. Eu sou contra os filmes 3D. Primeiro, porque eu vomito neles. Segundo, isso já aconteceu mesmo? Nos filmes não, ou mas em você? Já passei muito mal, e mais de uma vez. E segundo que eu acho que o efeito, ele se sobrepõe ao filme. Totalmente. Tu fica percebendo demais o efeito e tu não entra no filme. E existe 3D no cinema, isso é o que me dói, assim, cara. O filme 2D, ele é tridimensional. Então, eu fui... eu tava vendo hoje lá o filme e o carro estaciona, assim, com a roda na minha testa e a última roda lá no... E a guitarra mangue, voa lá na no tela, mangue. Né? A guitarra aí, voa na tela. Também. Tipo, no filme, isso já acontece, velho. Isso já acontece no filme normal. Quando o carro estaciona, as rodas estão em lugares diferentes, sim, e tem uma profundidade. Mas eles querem que a roda vá na tua testa. É. Né? Não, então. Mas eu concordo com essa defesa. Não vão assistir filme 3D. Eles só querem que você pague mais caro. Isso. É só idiota. Eu paguei R$3,50, meia entrada. E o filme fica mais escuro. Essas cenas, a gente tá... assistindo aqui uma versão pirata absurdamente bizarra do filme. Dublada em russo. Essas cenas escuras, você não ia ver nada no 3D. Talvez elas estão até clareadas pra você assistir alguma coisa. Mas enfim, essa foi a nossa discussão sobre Mad Max, Estrada da Fúria. Vamos agora para os recadinhos da igreja do A Conversação. E aí, o que vocês têm de recadinho? Eu quero essa dica cultural, Luciano. Eu acho que a gente devia ter uma vinheta da dica cultural. O que, que tu acha? Pode ser só um arpejo, assim, só Pode ser. Uma harpa. Beleza, eu tenho harpa. Só uma coisinha, assim. Porque a dica cultural tá virando uma tradição também, assim, sabe? Pode não pelo ter todo uma. O programa, mas assim, quando tem... É especial. É, eu acho que vale a pena. O que você quer que a gente assista? Ah, tá bom. Não queria, mas vamos lá, já que não tem nada pra falar. Existe um programa no YouTube que eu gostaria de compartilhar com os nossos ouvintes. Se chama... É um programa francês. Se chama Radio Vinil. Ulala. Radio Vinil. Vinil é V-I-N-Y-L-E. E é no canal da Radio France. A Radio France é a empresa estatal de radiodifusão da França, que é responsável por alguns canais de TV, alguns canais de rádio. Funciona super bem lá, tem uma programação super interessante. E esse programa é só para internet, que é vinculado com várias rádios, tem o seguinte dispositivo. A Radio France tem um galpão gigante, que é uma discoteca. Não discoteca do John Travolta, mas discoteca de uma... biblioteca de discos. Biblioteca de discos. Uma coleção gigantesca de discos, assim. E aí, o que eles fazem? Eles pegam um jornalista e pegam um músico e fazem um tour com esse músico. E esse músico coleta e ouve álbuns que foram importantes para a formação musical dele. E é um programa de 15 minutos que resume esse passeio dentro dessa discoteca. Enfim, tem músicos conhecidos e interessantes, como o guitarrista do Sonic Youth, o vocalista do Blur, do Pulp, sei lá. Tem vários caras assim, mais ou menos conhecidos, mas também tem os caras não tão conhecidos. E não é o fato de ser conhecido ou não que importa, e sim a experiência ali do programa de estar ouvindo determinadas faixas ou não. E é um programa super cuidadoso com áudio, assim. E aí vem aquele áudio de vinil, que é expandido, assim, que toma conta do som, sabe? É incrível, vale muito a pena assistir. São programas de 15 minutos, mais ou menos umas quatro pedaços de faixas, assim, de música, e pô, parece que eu tô escutando pela primeira vez algumas músicas, assim, e ainda ter relação com a experiência pessoal desses caras é... No YouTube, ele tem um formato meio documental, assim, com um pouquinho de entrevista e misturada com essas coisas. Rádio Vinilo. Vinil, V-I-N-Y-L-E. Confiram. Okay. Acho que isso eu vou ver. Dá 5 notas de harpa aí pro Luciano. Pronto, estão aí todo o tempo do recadinho da igreja. Mas foi massa. E o futebol, gente? Eu ia ver Vasco e Figueirense, mas eu não acordei. Era 11 da manhã. Novo horário do Brasileirão. Novo horário do Brasileirão, CBF, que tem jogo domingo 11 da manhã. Então, mas... Hip, né, cara? Não tá acordado domingo 11 da manhã. Eu já estava acordado há umas 4 horas, pelo menos. É, bom, não sei o que vocês fizeram no sábado. Foi assistir Mad Max. É. Eu não. É, Palmeiras empatou com o meu querido Joinville. O Dudu foi suspenso 180 dias. Vocês viram? Porque ele empurrou o juiz. Palmeiras vai ser rebaixado. Não. Ah, eu tenho um... Putz, acabei de lembrar disso. Eu tenho um amigo que ouve o programa e ele falou pra gente falar do Palmeiras. Alguém quer falar alguma coisa do Palmeiras? Não. Né? Acho que vamos deixar pra outra vez. Aí, recado dado. Obrigado, gente. Inter tá nas quartas de final, só quero dizer isso. Chupa Corinthians. Beleza, essa foi mais uma A Conversação. Eu falei a minha experiência não indo ao jogo do Vasco. E aí, tipo, eu fiquei muito triste. Eu falei, caralho, o Vasco vem jogar, eu não vou ver, caralho, os caras vão me zoar que eu não sou vascaíno. Até e eu tal. Vi o jogo do Vasco. E aí, eu depois acordei assim, meio-dia, fui ver o segundo tempo, tava 0-0, foi horrível. Foi. E eu agradeci. Que é foda do jogo aos às 11 céus, horas. Agradeci aos céus que eu levantei e andei de bicicleta até lá. Foda do jogo às 11 horas é que deve ser um sol. Eu cheguei em Laguna a última vez e daí eu passei na entrada da cidade, bem perto da BR, aí tinha um caixote preto, meio que com um sobrado, que era uma casa atrás, e daí tava escrito Valhalla, Rock e Metal Pub. Caralho! Aí meu Deus, que é isso, cara? Não tem nada, tipo, a cidade não... Que é isso? Aí aqui nesse meio do nada, não é nem perto de onde moram os jovens e tal. Eu não tinha pensado no fato dela não morrer e virar Marte, justamente porque o fato do Max não ficar, acho que meio que me liberou disso, assim. Sabe? Porra, velho, ela tem tudo pra morrer ali, e desse cara... Não, ela tem tudo pra morrer, ela tem tudo pra morrer. Ela tem tudo pra caralho, assim, tá louco. Talvez se eles tocassem tipo, de lugar ela com o carinha que se mata, e tipo, porra, esse carinha tá pra morrer, e ele vira o líder, sabe? É mais interessante mesmo. Sabe, é, e ele teria mais poder de... A ideia de vamos ter uma continuação e a Charlize Eu fiquei sentindo isso. A ideia de verdade. Deixar o gancho, assim. É, sempre, né? Cara, isso é muito nojento, velho. Isso é um fato e, tipo, já tem muita fala. Com certeza vai ter mais dois. O filme deu certo, né? No último Batman foi absurdo isso, cara. Nossa, foi nojento. Que é o Gordon, não... O Jason Gordon-Levitt, né? Tem alguma indicação de que ele vai ser o novo Batman? Isso, uma coisa assim.